vai, brother. Não dá moleza, não. Trilha tua estrada, a tua direção. Se liga aí, my brother. Não perca tempo, não. Levanta essa cabeça e vai. Coração, o grande lance é ser feliz. E o que for?